Bom dia, queridos e queridas. É muito bom poder pensar que alguém aí está ouvindo do outro lado, todo dia quando a gente para meditar sobre alguma coisa. Bom, primeiro de tudo, eu queria dar também para todos feliz Dia dos Namorados ou feliz Dia do Amigo. E você me falar, peraí, Cláudio, mas dia 12 de junho está longe. Bom, 12 de junho só é Dia dos Namorados aqui no Brasil. Tá? Porque no resto do mundo inteiro, hoje é o Dia dos Namorados. E mais do que ser o Dia dos Namorados, é o Dia dos Amigos, porque é o dia de São Valentim. São Valentim é um desses personagens que a gente conhece bem pouco, né? Tanto que em inglês, né, é chamado de Valentine's Day, né? Na verdade, Valentine porque é dia de São Valentino, né? E São Valentino foi um camarada muito interessante que morreu no século III, né? Eu vou abrir aqui algumas datas direitinho para não errar com os amigos, né? Para não dar data errada, eu vou ver a data certinha que ele nasceu, que ele morreu. Ele morreu em 14 de fevereiro de 269. Ele estava sendo perseguido, depois de ter sido amigo, na verdade, pelo imperador Cláudio II. Esse imperador, ele mandou matar São Valentino quando ele definitivamente tentou converter o imperador. Aí São Valentino foi morto. Primeiro ele foi espancado, depois de espancado ele foi batido com porretes, né, até ser bem machucado. No fim ele teve a sua cabeça arrancada, né, e aí ele foi apedrejado, foi sepultado sob pedras ali. E o que que São Valentino fazia? Ele havia convencido, isso é uma das lendas de São Valentino, né? Mas com bastante base interessante, ele havia convencido o imperador a deixar livre os que fossem casados, né? Muito baseado no texto que a gente leu hoje de Deuteronômio 24, né? A gente foi até o versículo 4, se você ler o versículo 5, você vai ver lá que tem uma ordem. O versículo 5, se eu não estou errado, deixa eu ver aqui. Sim, se você ver o versículo 5, um homem recém-casado, ele não seria mandado à guerra, né? Ele ficaria em casa durante um ano e estaria livre de qualquer dever militar. E o que que São Valentino fazia? Havendo sido promulgada essa lei também no Império Romano, por causa desse curto período de paz que houve entre cristãos e o Império, e pela influência de São Valentino, de que homens jovens não iam à guerra, e ele sendo um pacifista como cristão, ele saiu casando gente, e ele arrumava um jeito de casar jovens, de modo que os jovens ficavam em casa e não iam para a guerra, né? Isso causou um certo transtorno em Roma. E aí, quando ele tentou, já que o imperador tinha topado uma dessas, ele tentou converter o imperador matou ele. E também tem uma outra lenda que conta que São Valentino acabou operando um milagre na vida da filha do carcereiro que tomava conta dele antes dele ser sentenciado. E ela era cega. E ela passou a ver. E na hora que ele estava indo embora, ele escreveu um bilhete para ela, onde ele assinava seu Valentino, né? Como a gente fala, seu, todo seu, fulano, né? E aí, esse costume que se tem, né, nos países de língua inglesa e de outros países que usam esse mesmo termo, né, de Valentine, né, de seu namorado, né? De seu Valentino, aquele que abre os seus olhos. Bom, ficou só uma curiosidade, não tem nada que ver diretamente com a homilia de hoje, mas eu achei que era interessante. Aí falou, é porque é 12 de junho. Bom, para quem quer saber, 12 de junho de 1949, o pai do João Dória, o Cinzento, né, aquele que pinta muro lá em São Paulo, em 1949, ele soube dessa tradição, trouxe para o Brasil, e a época mais fraquinha de comércio do comércio de São Paulo era em junho, aí ele inventou o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, para poder dar uma força para os comerciantes que eram amigos dele lá em São Paulo. Então, por isso que o Brasil é o único país que comemora o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, por causa do pai do João Dória. Tá? Bom, vamos à Bíblia, porque você ouviu isso aqui. Você ouviu isso aqui para estudar a Bíblia. E o Salmo de hoje, continuamos no Salmo 119, e tem um pequeno texto dele, né, que eu queria guardar para hoje. Quando ele fala, regozijo-me em seguir os teus testemunhos como se regozija com grandes riquezas. Você viu quem assim for muito rico, rico, rico, rico, rico, rico mesmo, assim, de dinheiro? O cara não trabalha, o cara não faz nada. O cara tem uma vida que é ir para um iate, passear, comer bem, sair, ir para jogos. E se você pensar assim, as famílias reais, tantas que ainda onde tem monarquia, quanto aqueles que acham que um dia foram, mas continuam se chamando, esses caras são ricos, abertos. Fazer nada, eles simplesmente desfrutam a vida. E eles se regozijam realmente. É um jogo de cricket aqui, é um passeio ali. E realmente é uma vida muito boa para muito, muito, muito poucos de endinheirados que não trabalham. Porque se qualquer um que trabalha, por mais dinheiro que tenha, não é rico. É rico mesmo é quem não trabalha, que não faz nada a não ser gozar a vida. Vem a Bíblia e diz assim: eu me regozijo nos teus testemunhos, ou seja, eu fico feliz em seguir os teus preceitos, do mesmo jeito que um cara rico se regozija em viver a sua riqueza. Ou seja, quando você tem uma relação com a lei do Senhor, na qual você olha para ela como algo que te impede, algo que te impeça fazer alguma coisa, algo que é um peso para você. Eu posso te dar mais absoluta certeza. Você está fazendo uma leitura equivocada das Escrituras. Porque a lei do Senhor não coloca limites na sua alegria. Ao contrário, te coloca no lugar certo onde você pode experimentar essa alegria de maneira profunda. E a gente viu alguns detalhes da lei. Sempre lembrando que a gente vai acabar lá no livro de Tiago na essência da lei. Quando a gente começou a ler hoje o texto de Deuteronômio 23, a gente vê alguns princípios. Vamos pensar como é que é viver de acordo com esses princípios. Fala, olha, se você votou alguma coisa a Deus, você prometeu alguma coisa a Deus, não demora para cumprir. O seu Deus vai pedir conta. Porque ninguém pediu para você fazer um voto. O que é um voto? O voto é falar assim, olha, eu vou dedicar a minha vida ou eu vou entregar tal coisa para Deus, ou eu vou entregar meu filho, entregar meu carro, entregar a minha vida, eu vou me comprometer com Deus a fazer tal coisa, dedicar alguma coisa para ser santa. Primeira coisa que a lei coloca assim, Deus não te pediu isso. Se você não fizer um voto, você não vai ser culpado de nada. Mas uma vez que você, num momento de emoção, num momento de alegria, comprometeu-se a fazer alguma coisa e dedicar alguma coisa sua, ou seu tempo, ou sua vida, ou suas posses, ou o que seja, a Deus, faz o seguinte, cumpra. Porque Deus vai te cobrar disso. Vai te cobrar por quê? Porque você é um volúvel que tomou uma decisão imatura, fez um voto inesperado que Deus não havia pedido de você. Então, esse espírito dessa lei não é assim, olha, Deus vai olhar para você, vai te cobrar, não é assim, cara, pensa antes de fazer um voto. Já pensou como você pode ser feliz fazendo isso? Outra coisa, ele fala sobre quando você entrar no terreno do seu vizinho, você pode colher com as suas mãos algumas frutas do pomar, você pode comer vinho, comer uva ali. Você pode pegar alguns grãos de trigo com a sua mão e comer. E fala, cara, isso não é roubo. Se você entrar no terreno do seu vizinho, e se ele for seu vizinho, e se ele for seu amigo, olha, vai lá e come à vontade. Mas pelo amor de Deus, não me entra com uma foice, não sai se aproveitando da outra pessoa. Se a gente vive numa sociedade no qual as pessoas não se aproveitam umas das outras, não tenha dúvida que a gente vai poder gozar uma vida muito legal e de muita abundância. Depois ele fala sobre o divórcio. Quando ele vai explicar aqui, e eu não quero entrar no detalhe dessa sociedade onde é falado e admitido, depois Jesus vai voltar a falar: olha, só tem um motivo para você divorciar de alguém. É quando existe uma traição entre as pessoas, onde as pessoas se traíram, onde o amor já foi embora, onde aquilo que é o meu desejo, egoísta e egocêntrico, já se colocou acima daquilo que era para ser, que é o meu desejo não é meu desejo, é seu desejo. Quando a relação, né, ela já é uma relação adúltera, e quando a gente pensa em adultério, a gente pensa muito em alguém que tem outro romance com outro alguém. Gente, tem muita gente adulterando com seu trabalho, sabe? Com seu esporte, com seu prazerzinho, sabe? Onde o centro para saber se você tem um coração adúltero é assim: por que que eu estou nessa relação? Essa relação é para o meu prazer, existe para mim, existe para que eu me sinta bem. Ou uma relação na qual eu tenho a oportunidade de amar alguém mais do que eu me amo. Eu tenho alguém a quem eu me dedico, alguém a quem eu falo: você é meu marido, você é minha esposa, e o motivo da minha vida é você. O motivo da minha vida é fazer você uma pessoa melhor, é me dedicar a você, é ser com você. Qualquer coisa além disso, dentro de um olhar cristão e um olhar judaico, é adultério. Você está trocando por você. Porque você não adultera com outra pessoa, não, sabe? Você adultera com você mesmo. Porque o que é o adúltero? O adúltero é nada mais, nada menos que aquele que negligencia o ser amado para poder ter amor por si mesmo. Se entra uma terceira pessoa nessa brincadeira, ou se entra uma outra atividade nessa brincadeira, ou se entra uma outra coisa qualquer nesse lugar, que não aquele ser que eu disse que amo e que eu votei diante do Senhor dizendo: eu amo e essa é a minha esposa, esse é meu marido. Se entra alguma coisa nessa relação que seja egoísta e egocêntrica, eros no grego, isso vai ser adultério. E é óbvio que por isso que o nível mais básico em que esse adultério acontece é o eros no sentido erótico, no sentido sexual. E aí ele fala assim: cara, bota a ordem. Tudo bem, se a coisa degringolou, né? Na lei judaica estava assim: olha, divorcia. Agora, aí ela vai e casa com outra pessoa. Aí o marido dela morre. Você não vai voltar a casar com essa pessoa, porque essa pessoa de novo vai ser uma fonte de prazer para você. E falando: não, não, ela já está contaminada, meu irmão, já foi embora. Você já está numa relação ruim, você já saiu de uma relação ruim. Você não vai voltar àquela relação ruim. E por que que ela é ruim? Porque ela era uma relação egoísta. Então, a admissibilidade da lei do Senhor, de que haja esse egoísmo entre seres humanos e permitir, não era uma, permitir o divórcio, não é uma admissibilidade para que haja bagunça, para que seja o vale tudo do Tim Maia, cada um faz o que quer e onde me der prazer é o que interessa. O que está aí é muito mais importante. Bom, e vamos ao livro de Tiago para terminar. No livro de Tiago, a gente vê Tiago fazendo um aprofundamento da lei, e ele vai, como todo livro de Tiago é, ele vai para as relações humanas mais normais. E essa semana aconteceu um negócio engraçado. Se alguém por acaso olhar no meu Facebook, até eu fiz um comentário sobre isso. Porque tem uma tal de uma igreja, eu nunca soube desse troço, isso é uma igreja de Lagoinha, né? Eu nunca, alguém já me falou disso ao longo do tempo, que é um bando de doido que tem lá em Minas Gerais. E aí levaram o tal do Dallagnol, esse procurador da República Ieta de Curitiba, que decidiu entender que é um homem que tem uma cruzada moralista e que vai limpar o país e que faz, do ponto de vista jurídico, essa vergonheira toda que a gente tem visto ao redor da tentativa de forçar a lei, no sentido de impor a sua posição ideológica, e isso está focado também numa situação de igrejas aqui em Curitiba. E aí o tal do Dallaiol foi falar lá, e quando ele começou a falar, parece que uma parte razoável da igreja levantou-se e foi embora. E não aceitou que aquela pessoa estivesse lá por suas posições políticas e posições ideológicas. Eu não estou nem discutindo isso. Por que que eu estou falando tão duro desse rapaz? Porque esse rapaz, ele começou a acreditar que ele é importante. E tem um bando de gente acreditando que ele é importante. Na semana seguinte, sabe o que que o pastor falou? O pastor dessa tal, dessa igreja da Lagoinha, né? Um tal de Valadão. Ele chama o pessoal, fala assim: quem levantou daqui é tolo. Isso está na internet. É tolo. Quem foi embora é tolo, porque nós nunca tivemos ninguém tão importante nessa igreja quanto essa pessoa. E é aí que eu quero colocar. Esse camarada nunca leu Tiago. O que que faz desse Dallaiol importante? Porque ele estudou em Harvard, porque ele é procurador da República, ele é um servidor público. Aliás, dentro da igreja, ele deveria ser no máximo um irmão. E não interessa se você é doutor, se você é advogado, se você tem título de doutor, mestre, pós-doutor, professor. Bicho, tudo isso não passa de papel higiênico usado. Isso não é nada. E quando eu falo papel higiênico usado, antes que você se ofenda, eu estou usando literalmente a mesma palavra usada por Paulo quando pegou toda sua lista de títulos e honras que ele tinha e falou: a tudo isso eu considerei trapo de imundícia, na tradução de Almeida, e no grego, papel higiênico usado, porque na época não tinha papel higiênico, usava um trapinho para limpar imundícia. Ele falou: considerei tudo isso papel de passar no bumbum. O próprio Dallaiol tinha que ter esse mancol de saber que qualquer tratamento que lhe seja diferenciado por causa de seus títulos, ou de sua posição política, ou da exposição à mídia, ou porque ele chama público, ele deveria ter o cuidado de lembrar o exemplo de Paulo. Segundo, ele deveria lembrar o que Tiago disse: se chegar entre vocês um homem com anel de ouro e roupas finas, e vocês derem atenção especial ao homem que está vestido assim, e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, você fique de pé ali, você está fazendo discriminação. Pior, aí chega o tal do pastorzinho e chama o seu povo, que numa óbvia manifestação de desacordo com aquilo, levanta e sai. Ainda bem que tem gente sã ainda dentro de uma igreja desse tipo. Levanta e sai, chama de tolos. E aí eu sou obrigado a lembrar do que Ivan Illich deu como definição do que é a igreja. A igreja é o lugar onde os tolos podem se encontrar. Porque, como eu escrevi ontem, e eu queria deixar isso registrado aqui também na homilia, né? Os tolos seguem Jesus, os tolos se sacrificam, os tolos perdoam, os tolos se entregam à morte por amor, e só o maior dos tolos ressuscitou. Antecipando o que ocorrerá com todos os tolos que tiverem coragem de seguir a tolice de se entregar por amor e amar mais do que odiar. Quando um pastor chega e chama a sua igreja de tola porque levantou-se e não deu atenção à pessoa, abre aspas, mais importante, nós nunca tivemos ninguém tão importante nessa igreja, fecha aspas, é porque realmente nessa igreja jamais foi a pessoa única mais importante, que é Jesus. Que qualquer um que seja tratado dessa forma, e qualquer um que aceite ser tratado dessa forma, e que aceite essa deferência, e que viva nos holofotes, e que acha que é importante, que aceite isso, essa pessoa está estimulando a diferenciação entre pessoas, e é radical no cristianismo que todos somos iguais. Se é o seu José que corta a grama, se é o Adel que é o eletricista, se é o Cláudio que faz a homilia, se é o Eduardo que cuida da comida relacional, se é a Camila que cuida da organização, se é a Débora que está na cozinha, se é a Helena que está cuidando de fazer costura e está cuidando de cabra, se é a Vitória que cuida de cozinhar e de cuidar de coelho, de fazer alguma coisa, e assim por diante. Somos todos iguais, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, seja o que você for nos olhos do mundo, diante de Jesus somos todos iguais. E quanto à lei, antes que você fique com alguma minhoca, divorcio, não divorcio, estou certo, estou errado, o que que a lei diz? Lembra de o último versículo do livro de Tiago: a misericórdia triunfa sobre a justiça. Mesmo se você votar alguma coisa ao Senhor, mesmo que você se divorcie, mesmo que você entre com uma foice no terreno do seu irmão, mesmo que você peque, se você chegar diante do Senhor com o coração arrependido, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te perdoar, porque Deus está muito mais interessado na misericórdia do seu coração do que no seu profundo conhecimento de sua lei e no seguimento dela. Se você for seguir a lei, que a siga porque seu coração é bom e porque te. Bom dia para todos. Amém.